Sétimo volume da obra. A fase de animal racional já acabou. Estamos na fase de aparelho racional. E assim, estamos em plena fase racional, fase do equilíbrio de todos universalmente. Todos equilibrados pela luz racional, pela luz do verdadeiro mundo de origem de todos. A fase de aparelho racional. A fase que todos, há muito, vinham procurando e não sabiam onde encontrá-la. É a fase da verdadeira paz, da verdadeira fraternidade e da verdadeira felicidade. Há muito que todos vinham à procura desta fase. E aí está ela, em suas mãos. E já entrou há muito. Ninguém mais podia suportar o sofrimento. Não podiam suportar o sofrimento porque esta fase de animal racional já tinha findado. Eis a razão do sofrimento desesperador de todos. Daí, todos insatisfeitos, todos agonizando. A fase de animal racional já acabou há muito. E por ter findado, eis a causa de todos terem entrado em colapso. Colapso, sim, pela insegurança, pela falta de garantia de todos, pela falta de garantia de tudo. Todos vivendo com medo, assustados, desconfiados, assombrados, agoniados. E todos vivendo mal. Vivendo por ter vida, mas não que haja o prazer de viver. Aborrecidos, nervosos, contrariados, num desequilíbrio muito grande, perseguidos por tudo, com medo de tudo, com medo uns dos outros, desconfiados uns dos outros, num desequilíbrio que ninguém mais podia suportar, pois esta fase de animal racional já acabou há muito, e por ter acabado, é que veio o desequilíbrio de todos e o descontentamento de viver. Já não há mais aquela alegria que existia em outros tempos e em outras épocas, em que a fase ainda estava imperando. Mas, devido à fase já ter terminado há muito, o desequilíbrio tomou conta de todos. Tudo de ruim se multiplicando. As monstruosidades se multiplicando. Enfim, tudo de ruim, devido à fase de animal racional ter terminado. E assim, hoje, ou já desde muito, a fase de aparelho racional, a fase racional em todos, e todos conhecendo-a por meio da imunização racional, por meio do conhecimento da imunização racional. E assim são chegados os momentos. E aí estão eles, em suas mãos, o de saber o porquê de tudo isso, para a satisfação de todos, de encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem. O que, há muito, todos queriam saber, mas não sabiam. E hoje, todos sabendo. Por isso, todos unidos ao seu mundo de origem, ligados ao seu mundo de origem pelo fluido racional. E por assim chegar ao ponto culminante da vida da matéria, é que veio o término da mesma, por todos irem para o seu mundo verdadeiro de origem. Agora, vejam quanto penaram na fase de animal racional. Quanto desequilíbrio, quanto atraso, quantas alegrias momentâneas que não davam para satisfação, por tudo ser aparência, e aparências não são verdades. E assim entrou o mundo há muito na sua fase final, a fase racional. Esta é a última fase da vida da matéria, a fase de aparelho racional. A fase em que estavam, de animal racional, já passou. passou há muito. E por ter passado esta fase, é que o sofrimento e o desequilíbrio se multiplicaram, de uma maneira tal que se tornou insuportável, e num desequilíbrio total a vida de todos. Não há mais respeito nem a si mesmo. Todos desequilibrados e todos sofrendo. Se a fase de animal racional ainda estivesse em vigor, existiria equilíbrio entre todos e o respeito a si mesmo e a tudo. Mas, tendo esta fase terminado, acabou então tudo de bom, só se vendo pela frente tudo de ruim. Todos vivendo com medo, assustados, desconfiados, nervosos, desentendidos, enfim, numa infinidade de ruínas por esta fase ter terminado. Há muito já entrou no mundo a última fase da vida da matéria, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante. E para terem conhecimento perfeito desta fase, têm de ler todos os livros, para saber como foi, por que foi e o que é. E assim, o mundo já passou por uma infinidade de fases, sendo esta a última fase da vida da matéria. Na fase de monstros, passaram uma infinidade de fases. Depois veio o segundo período, quando eram primitivos selvagens. Como selvagens, passaram uma infinidade de fases, devido às multiplicações das gerações de selvagens. Eram selvagens, fase em que eram todos analfabetos. Ainda não tinham formado algarismos, letras, e ainda não tinham colocado nomes nas coisas. Só depois de muito tempo de vigência desta fase, é que começaram a inventar algarismos e letras. E depois de muito tempo, começaram a formar e marcar frases, marcar as coisas, marcar tudo. Isto demorou muito. Nestas fases, houve uma infinidade de modificações e remodelações para acertarem. E desacertavam. Fase das brigas, das guerras para a formação das letras, dos números, dos algarismos e do alfabeto. E assim, a fase em que eram todos analfabetos, a fase em que começaram a se organizar para o princípio dessa civilização. Quando chegou e atingiu o princípio, quantas fases passaram? Quantas modificações? E assim, novas gerações, novas modificações, multiplicações de gerações, multiplicações e renovações, até chegarem ao princípio dessa civilização. E daí, com a multiplicação das gerações, novas invenções, novos métodos e reformulações, até chegarem ao ponto de civilizados. E assim, uma infinidade de fases, onde remodelações e modificações já foram feitas e passaram. Está no mundo, há muito, a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, passando de animal racional para aparelho racional, sendo esta a última fase da vida da matéria. É o término desse mundo de matéria. É a fase racional. E dessa fase de aparelho racional, todos de volta ao seu mundo de origem, à planície racional. Vejam quantas fases já passaram, de monstros, de selvagens, de civilizados. E agora estão na de aparelho racional. E assim foram se lapidando até chegarem ao ponto final de lapidação e entrarem na fase de progresso do verdadeiro mundo de origem, a fase racional, a fase de aparelho racional. O animal racional, com estas infinidades de fases, foram se lapidando, até alcançarem a meta final da lapidação, e chegarem à conclusão da volta ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Assim, como animal racional, tinham de sofrer muito, porque estavam sendo lapidados. Então, tinham de sofrer até ficarem lapidados para poderem entrar e alcançar esta fase que aí está, de aparelho racional. E o animal, para saber tudo, é preciso aprender. E se não o ensinar, nada sabe e nada conhece, por ser animal. Tudo que tem princípio tem fim. Tinha de chegar o fim dessa vida de matéria. Tinha de chegar o fim do animal racional. Tinha de chegar o fim de serem animais racionais. Porque tudo que tem princípio tem fim. E assim chegou o fim da vida de animal racional. Chegou o fim à vida da matéria. Chegou o fim da deformação. A deformação teve o seu princípio e tinha de ter o seu fim. Está aí o fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar o fim. Porque tudo que tem começo tem fim. Está aí o fim, com a fase racional, com a fase de aparelho racional. E assim, quantas lutas para lapidar o animal racional. Desde a lapidação de monstros, desde a lapidação dos primitivos selvagens, a lapidação dos selvagens, a lapidação do animal racional. Então, chegou o fim do animal racional. Tudo que tem princípio tem fim. E assim, todos, mas daqui a um pouquinho, estarão cientes desta fase que já chegou há muito. Por a outra fase de animal racional já ter se acabado, é que estão vendo coisas que nunca viram. Coisas de espantar. Coisas de estarrecer. Multiplicações de monstruosidades de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Coisas pavorosas. Depois de serem civilizados, procedendo como verdadeiros monstros, devido ao desequilíbrio, por esta fase já ter terminado. A fase de animal racional já foi boa, quando estava em vigor. Então, havia o equilíbrio. Mas depois que findou o desequilíbrio, veio então o equilíbrio de todos, tudo e todos equilibrados. Como estão vendo, o mundo tinha de chegar no seu fim. Tudo que tem princípio tem fim. E está aí o fim, com o aparecimento da fase de aparelho racional, a última fase da vida da matéria, porque todos são de origem racional, voltando todos ao seu mundo de origem. E assim, a vida de degenerescência, de degenerações, está provocando a extinção de todos os seres, provocando o fim de todos os seres, por tudo ir se degenerando. E assim, com as multiplicações das degenerações, vinha então o desaparecimento dos seres, pelo progresso da degeneração. Vinha a extinção e o fim de todos os seres pelo progresso da degeneração. O que é a velhice? É uma degenerescência. Vai se degenerando, vai se transformando e minguando até desaparecer. E assim é tudo. O progresso da degeneração impera sobre todos os seres, porque tudo que se multiplica enfraquece. Pela multiplicação do enfraquecimento, devido ao progresso da degeneração, vinha a extinção de todos os seres. Por isso, tudo se acaba. Tudo se acaba e se transforma naquilo que era. Nasceu do nada, gerou do nada, surgiu do nada. Formou-se em um tudo aparente, se degenerou e volta ao nada. Volta àquilo que era. Transformou-se tudo aparente naquilo que era. Então, vejam que estavam a caminho da extinção de todos os seres pelo progresso da degeneração. Mas, não chegando à extinção dos seres pelo progresso da degeneração, porque está aí, em mãos de todos, a volta para o seu mundo de origem. Porque, se não fosse a imunização chegar agora, nessas horas gravíssimas, nessas horas graves, nessas horas mais perigosas em que todos estão atravessando aí no mundo, iriam, como estavam a caminho, à destruição quase completa, pelo progresso da degeneração. E assim, vejam, a imunização racional ainda chegou em tempo, e muito ainda em tempo, porque evitou de irem para uma outra deformação muito pior do que essa, a deformação de quadrúpedes. Na extinção dessa deformação, pelo progresso da degeneração, iam para uma outra deformação muito pior, a deformação de quadrúpedes. Portanto, tratem de ler e reler, sem perca de tempo, para passarem, todos, de uma vez, para a fase que já entrou, a fase de aparelho racional, a fase racional, a fase mais brilhante de todos os tempos, a última fase da vida da matéria, o término da vida da matéria. Portanto, não percam tempo. Quando não conheciam a imunização racional, está certo que vivessem perdendo tempo. Perdendo tempo com a vida do nada. Com a vida desse tudo aparente. Com a vida da matéria. Com a vida do mal. Com a vida nojenta. Matéria é uma coisa nojenta. Basta ser matéria para ser nojenta. Mas, hoje, conhecendo a imunização racional, não percam mais tempo. Perder tempo para quê? Sabem que a distração da lama não traz recompensa. Perder tempo para quê? Sabem que a distração da lama não traz recompensa satisfatória alguma. Está bem que, quando não conheciam a imunização racional, vivessem, então, dando toda a atenção à lama, à vida do nada, perdendo tempo com o nada. Agora, ao conhecerem a imunização racional, não são mais para viverem como viviam, quando não sabiam o porquê que aí viviam, quando viviam como animais. O animal é que vive para a matéria, porque não tem entendimento das coisas e não conhece outra coisa a não ser a matéria. O animal é que vive para a matéria. Agora, já conhecedores da fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, não são mais para viverem como animais que se distraem e que dá valor ao nada, à matéria. Briga pelo nada, discute por este nada, zanga pelo nada, se aborrece pelo nada, mata pelo nada, se mata pelo nada, guerreia pelo nada. Enfim, quando viviam como bicho, como animal, é que viviam assim. Mas, agora, por conhecerem a fase que já entrou, a fase racional, a fase consciente, não são mais para viverem como viviam, como animais. Evidentemente, prevalece no animal a inconsciência, porque o animal não sabe o que faz, não tem consciência do que faz. É um inconsciente. Está aí a fase em suas mãos, a fase racional, a fase de aparelho racional, para o equilíbrio de todos, para o equilíbrio racional, para a verdadeira vida consciente. Se não estivesse aí, em suas mãos, a estrada consciente, a estrada racional, a estrada de aparelho racional, a fase que já entrou há muito e que já chegou no mundo há muito, está bem e está certo que vivessem inconscientemente como outro animal qualquer. E assim, vejam o rumo do progresso do inconsciente. Como iam acabar na destruição dos seres pelo progresso da degeneração e pelo progresso da destruição? Progresso das artes é dos desastres. Então, a destruição dos seres seria de duas maneiras: pelo progresso das artes e pelo progresso da degeneração. Em mais pouco tempo, um pouquinho, estaria o animal, a humanidade, completamente destruída por esses dois progressos monstros. E assim, vejam de que maneira iam todos no mundo sonhando. Também não podia ser de outra maneira, porque ninguém conhecia sua verdadeira origem e a verdadeira origem do mundo. Tinham mesmo de manter o encanto. E mantendo o encanto, tinham de viver de aparências, até a destruição completa de todos, porque não conheciam a sua origem e não conheciam a origem do mundo. Não sabiam como vieram parar aí, em cima dessa terra. Não sabiam para onde vão. Desconheciam por completo a sua origem, a origem do mundo e sua criação. Viviam aí encantados. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. Já, por último, uma infinidade de pessoas se tornando materialistas. E o pouquinho que faltava, também, mais um pouco, seria materialista. Porque não tinham mais com quem contar. Não tinham onde se agarrar. O sofrimento se multiplicando e todos se tornando materialistas. Porque, enquanto estavam sonhando com aquilo que não existia, ainda iam muito bem. Mas é que não iam sonhar toda a vida. Vindo então, pelo sofrimento, o descrédito do que pensavam existir. O sofrimento trazendo a anulação de tudo isso. Daí, todos se tornando materialistas, por não terem com quem contar, por não terem com quem se agarrar, por não terem a quem pedir socorro para essas misérias todas. Então, se tornando, com o tempo, todos materialistas, por tudo cair no descrédito, tudo em que alguns ainda pensavam e sonhavam que existisse. E o sofrimento tragando todos, provando a ilusão, provando que todos estavam vivendo de ilusões, iludindo-se com aquilo que nunca existiu. Porque tudo e todas essas ilusões tiveram as suas épocas e foram necessárias para a sua época. Mas passou a época e caiu tudo no ridículo. Daí, vindo então a descrença total dos crentes, que sonhavam que estavam certos da maneira inconsciente como pensavam, e vendo, com o tempo, a negação de tudo, e dizendo: não podemos contar com mais coisa alguma, a não ser conosco mesmos. Cada qual tem que contar consigo mesmo, porque a situação é de salve-se quem puder. E daí, vindo a desilusão de tudo, porque tudo vai se enfraquecendo, como as filosofias. Tudo vai se degenerando com o tempo, e tudo se acabando naturalmente, porque a ilusão é um mal, e o mal por si mesmo se destrói. A ilusão por si mesma se destrói. O nada, por ser nada, por si mesmo se destrói e acaba em nada. Portanto, tudo isso, todas essas superstições, estavam a caminho de seu fim. Tudo com o tempo ia se acabar. E hoje estão vendo e sabendo por que modos, de que forma e de que maneira vinha a extinção de tudo isso, naturalmente. E assim, vejam, iam acabar todos sendo materialistas, por faltar a verdade das verdades. Agora, aí em mãos de todos, a justificação do porquê todos assim viviam, a justificação do porquê da existência desse mundo assim ser, e a justificação do porquê da existência de todos e de tudo aí em cima dessa terra, e todos dizendo em bom som: agora temos a honra de dizer com convicção e com base, nós agora nos encontramos, eu agora me encontrei e todos se encontraram. Porque está aí, em mãos de todos, a justificação da razão da origem deste mundo em que habitamos. A justificação da razão da origem deste mundo que habitamos, a justificação da nossa existência aqui em cima dessa terra, a justificação de todos os seres desta vida de matéria, a justificação do porquê dos mistérios e dos enigmas, a justificação do princípio deste mundo, a justificação do fim dele e do fim de tudo e de todos. Agora isso são pessoas falando. Eu tenho a honra de dizer que eu me encontrei. Eu me encontrei com o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos encontraram o que todos procuravam há muito, que é saber a razão do seu ser e a razão do porquê desse mundo assim ser. Então, todos dizendo por uma só boca: eu me encontrei com o meu mundo de origem, o mundo racional, a planície racional, de onde todos vieram e agora todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, falando com base e com convicção, cessando todas as dúvidas do animal sofredor, que sofria sem saber por quê. E hoje, sabendo por que morria. Antes não sabiam, e muitos exclamando e dizendo: é verdade, tudo chega o seu dia, seu tempo e sua hora. E agora chegou o que todos viviam há muito querendo saber, precisando saber, porque há muito todos vêm agonizando nesse mundo sem saber por quê. O mundo de maravilhas aparentes, o mundo das aparências, o mundo das artes, o mundo das ilusões, porque ninguém conhecia e não sabia a verdade das verdades. Viviam todos igualmente a um outro animal qualquer, inconscientemente, que não sabe o porquê que vive em cima dessa terra. Hoje, todos sabendo, todos sabendo e glorificados pela imunização racional. Então hoje, todos cientes da fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, tendo convicção da sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, que é a base principal que deu consequência a esse mundo aí de animal racional, que deu consequência a toda essa bicharada, a toda essa bicharia. Não sabiam por que eram bichos. Não sabiam o porquê viviam como bicho. Não sabiam por que a origem foi de bicho e vivendo como bicho sem saber por quê. Falando como um papagaio, porque aprendeu a falar. Mas, se não aprendesse, nada sabia. E, como aprenderam a falar, então vão falando inconscientemente, pensando e sonhando que sabiam muito, e o sofrimento provando ao sofredor que nada de certo sabiam, que nada de verdade sabiam, e que todos estavam errados com essa sabedoria, a sabedoria de nada, a sabedoria de sofredor, a sabedoria do sofrimento. Saber só para sofrer? Isto não é saber. Isto é saber aparente, é o saber de quem vivia iludido que sabia. E quem vive iludido que sabe, e o sofrimento a toda hora e a todo instante provando a nulidade desse saber. Não sabe nada. E, por não saber nada, o sofrimento vem se multiplicando sempre, como quem diz, se soubessem, não sofriam. Se sofrem, é porque nada sabem. Estão iludidos que sabem. Mas o iludido é um traidor de si mesmo. Então, estão traídos pelo saber. E por ser um falso saber, é que tudo se acaba. Acaba quem sabe, sem saber por quê. Portanto, todos enganados, todos iludidos e todos inconscientes com essas ruínas todas, de um saber conservador de ruínas, de um saber de destruição de si mesmo e de destruição dos seres. O saber traiçoeiro, o saber do nada, o saber que surgiu do nada, o saber que não vale nada. E por isso, o saber que acaba em nada. O saber do pranto, o saber do sofrimento e do pranto, o saber das agonias, das aflições, do desespero, das paixões, enfim, um saber de destruição dos seres. Portanto, vejam quanto tempo perdido e quanto sacrifício sem recompensa nessa vida, ou com essa vida de animal. Se soubessem por que são animais, não viviam mal, não eram sofredores. E assim, vejam quanta ilusão. Todos iludidos com esses embustes, todos sofrendo as consequências de toda essa brutalidade do saber que não evita ninguém de morrer. Saber de matéria, saber da origem do mal, por ser de origem da matéria. Um saber que por si mesmo se destrói, por não ser o verdadeiro saber. O verdadeiro saber está aí, agora, em mãos de todos. A imunização racional. A fase que há muito chegou no mundo. A fase de aparelho racional. A fase racional. Agora sim, estão completos do verdadeiro saber. O conhecimento racional. E assim, chegou o fim do mundo na Terra. Porque tudo que tem princípio tem fim. E agora, está aí o fim do mundo na Terra. O fim da Terra e o fim de todos. Está aí de onde todos vieram e para onde todos vão. Está aí em mãos de todos o fim do mundo, o fim de tudo e o fim de todos, porque tudo que tem princípio tem fim. Está aí o princípio, de onde todos vieram, como vieram, por que vieram, de que maneira, de que forma e para onde todos vão, como vão, por que vão e de que maneira vão para o seu mundo de origem. Tudo que tem princípio tem de ter o seu fim. Está aí o fim do mundo e o fim da Terra, o fim de todos, o término da vida da matéria, o término dessa lama, porque matéria é lama. Ninguém sabia como seria o fim do mundo, e muitos diziam isto. Teve princípio e tem que ter fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, hoje, todos cientes do princípio e cientes do fim. Um fim belo, um fim lindo, um fim bonito. Um fim tão brilhante por ser racional. Um fim sem ninguém sentir, um fim naturalmente, sem que ninguém perceba. E assim, vejam como tudo na sua época tem o seu tempo. Tem a sua hora e tem o seu dia. Chegou a hora, chegou o tempo, chegou a época e chegou o dia do término da vida da matéria. Chegou o término dessa lama, porque ninguém aguentava mais de tanto sofrer, de tanto penar com a vida que levavam de animal. A vida de animal já está dizendo, a vida do mal, a vida do sofredor, a vida do sofrimento, a vida do padecimento. E hoje, todos sabendo o porquê dessa vida ser constituída desta maneira. O que ninguém sabia do princípio e muito menos do fim. Falavam no fim do mundo, mas não sabiam como, nem de que forma, nem como pudesse ser. E hoje estão vendo de que forma tão brilhantemente, tão alegremente, tão felizmente, tão racionalmente, por encontrarem a razão dessa vida, a razão da origem do mundo e a razão do seu sonho. Uma vez encontrando a razão, encontrou a base, encontrou o certo do certo, a base de outra vida, a base racional. E assim, vejam, quanto tempo de lutas perdidas com a vida de animal racional. O animal, por ser animal, por ser gerado e feito da matéria de mal, tinha mesmo de viver mal. Sofrer, sofrer a vida inteira, porque não sabia a sua origem. Não sabia por que sofria. Não sabia por que era sofredor. Sabiam que viviam todos iludidos e somente de aparências, mas não sabiam por quê, por desconhecerem a origem de tudo assim ser, a origem verdadeira do ser da matéria, do porquê da matéria, do porquê que geraram de matéria, do porquê que foram feitos de matéria. Não sabiam o porquê da matéria, da origem da matéria. E por isso, tinham de sofrer muito, até saberem e conhecerem o porquê da matéria, e o porquê da origem dos seres, da origem do ser matéria, do ser mundo. E por desconhecerem as bases da deformação e do porquê geraram dessa forma, degenerados desse jeito e com essa vida de degenerescência, com essa multiplicação das gerações degeneradas. Não conheciam, não sabiam o porquê desse flagelo, dessa formação tão angustiosa de quem perde tempo nessa vida. Porque vive sem saber por que vivia. Vivia sem saber por quê. Porque tinham vida, viviam sem saber por que viviam dessa forma, horrivelmente, e tendo que se conformar com essa forma de vida, por desconhecerem o porquê da causa e da origem desta vida, vivendo assim igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe o porquê vive. E hoje, todos sabendo, todos com as brilhantes provas em mãos desse monturo de ruínas, porque basta tudo isso ser uma degeneração, basta tudo isso ser multiplicação de degenerações, basta tudo isso ir se degenerando sempre. E tudo que se degenera enfraquece e diminui, e com a multiplicação desaparece. Ninguém sabia o porquê era assim, o porquê iam acabar todos se extinguindo, tudo sendo extinto, por imperar o progresso das degenerações em todos os seres, devido à formação ser uma formação de deformação, em multiplicações e deformações. E assim, hoje, todos cientes do porquê se originaram assim, de onde vieram, como vieram, por que foram parar aí dentro desse mundo, sem saber o porquê desse mundo e sem saber o porquê de sua existência nesse mundo, do porquê de sua existência com essa vida no mundo, cheios de mistérios, desconhecidos de tudo e todos vivendo e sofrendo sempre, por desconhecerem a sua verdadeira origem. E assim, vejam que hoje se consideram felicíssimos, racionalmente, porque a situação de tudo e de todos definida. E assim todos dizendo: todos agora se encontraram. Se encontraram com o quê? Com o seu verdadeiro mundo de origem. Porque hoje está aí divulgada e definida a origem de tudo e de todos, o fim de tudo e de todos, o princípio de tudo e de todos. E assim, o encanto a caminho de sua extinção, a caminho de acabar a vida do encanto, por estar aí em mãos de todos o desencanto. No desencanto, só podiam ver mesmo, como está aí provado e comprovado, o mundo de todos, o mundo de origem de todos. Somente o mundo de origem de todos é que podia vir. O desencanto é o que podia desencantar esse mundo encantado. Quer dizer, explicar, esclarecer o porquê viviam dentro de um mundo sem saber o porquê. Então, desencantados, trazendo o esclarecimento de tudo e de todos, para o desencanto de tudo, de todos. Então, o desencanto de todos, e todos a caminho do seu verdadeiro mundo. Desencanto é a solução de quem sofria por desconhecer o porquê assim é, e porque o mundo assim era e assim é. Hoje, todos esses esclarecimentos com bases sólidas, cristalinas, em mãos de todos. A revelação do renascimento dessa vida de padecimentos, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Hoje, todos os esclarecimentos do princípio ao fim, o porquê desse mundo encantado se originar assim, dessa forma enigmática e misteriosa, para os seres que o habitam, e que habitam sem saber porquê. Não sabiam o porquê. Isto não é bem repetição, é uma comunhão de pontos necessários para melhor clarividência e melhor interpretação do julgamento da verdade das verdades, do julgamento desse encanto, do julgamento do porquê são sofredores, do julgamento do porquê eram sofredores, do julgamento do porquê desse mundo e sua criação, do julgamento desse tribunal de amargura, dessa vida encantada que animal racional desconhecia. Sabiam que eram animais, mas não sabiam por que eram animais. Sabiam que geraram do mal, que descendiam do mal, e por isso foram feitos do mal, foram feitos de matéria, foram feitos de lama, mas não sabiam a origem dessa lama e o porquê dessa lama, o porquê da origem de tudo e de todos. Este é o julgamento dos pontos necessários para libertar o animal racional. Porque quem vive como animal, sem saber por que vive como animal, não sabe o que diz e o que faz, porque não sabe o porquê é animal. Eis aí toda essa revelação em mãos de todos, e o veredictum racional, o veredictum bendito do bem puro sem rival, por vir toda essa revelação do mundo racional, da planície racional, para que o animal racional volte ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Mas, para que chegue a verdadeira convicção e que tenham a verdadeira convicção, são necessárias estas infinidades de explicações, para que chegue ao ponto verdadeiro da base desconhecida de todos, porque todos desconheciam a sua origem. Desconhecendo a sua origem, não conheciam a sua base verdadeira. Por não conhecerem a sua origem verdadeira, não podiam se basear em coisa alguma. Não tinham base, e por não terem base e poder com coisa alguma, e não terem base para comprovar, é que viviam aí dessa maneira ficticiamente. As bases eram o infinito, histórias, contos, frivolidades, e todos sempre na mesma. E o sofrimento se multiplicando cada vez mais, por viverem a vida toda de imaginações, de suposições, de planos imaginários. É tudo assim, ficticiamente. Histórias de contos bem lapidados, multiplicações e arranjos. E os mistérios aí, contradizendo tudo, e todos não passando de bons espoliadores, de fadas e contos. Histórias essas com as quais todos ficaram na mesma, por alcançar o ponto de vista desejado de todos, que era o que sempre foi, a definição do mundo e sua criação, a definição do seu ser e a definição de todos os seres, o que ninguém nunca encontrou. Isso ninguém nunca soube, e por isso viviam todos apalpando a vida toda de experiência em experiência, e sempre em multiplicações de experiências, e a razão de tudo ficando sempre por ser encontrada, a razão do porquê do mundo, os seus feitos e todos os seres. E hoje, em mãos de todos, o verdadeiro dos verdadeiros, do ser real, o ser racional, a base racional, que é a base de que se originaram em animais racionais, dessa deformação racional, do porquê dessa categoria de bicho, uns diferentes dos outros, do animal racional e do animal irracional. E hoje, todos com estas certificações todas em mãos, sabendo e tendo certeza do porquê de tudo isto. Que satisfação! A maior satisfação do mundo, a maior satisfação de todos no mundo. A definição do seu ser, a definição da origem do mundo, o porquê do seu ser, o porquê desse mundo, o porquê se originaram assim, sofredores, e faziam uma infinidade de imaginações para ver se acertavam o porquê, se sabiam o porquê, se descobriam o porquê, porque sempre ficou na vontade. As experiências, sempre em experiências, para ver se encontravam o porquê de tudo, o porquê da razão desse mundo, o porquê da razão dos seus feitos. Mas nunca. De balde foram todos os esforços, porque na imaginação não podiam encontrar o ser real. A imaginação é deformada. Uma vez as imaginações sendo deformadas, em uma degenerescência, de uma degeneração, como poderiam encontrar na imaginação dos seres o que necessitam de saber e conhecer? De maneira alguma. Ficando assim tudo na vontade de querer saber e conhecer o que a imaginação deformada não podia divulgar, a desvendar. Coisas misteriosas, mentalizando a imaginação, as imaginações criando imagens como bem lhes parecessem que fossem, e essas imagens caíram no ridículo por não estar na imaginação dos deformados, do encantado, o que desejavam saber. Então, não estão vendo que a imaginação é produto do magnetismo, do fluido magnético? Como podiam no mal encontrar o ser real, o ser racional, a origem racional, o pedestal racional, o princípio da base, o porquê da base, os motivos de ser da base? Nunca puderam encontrar, não poderiam. muitos esforços, muitos sacrifícios, muita vontade, mas não está no encantado as soluções e a solução do desencanto. O desencanto não podia, de forma alguma, partir do encantado, pois o encantado não sabe e não sabia por que ele assim é. Pois, não sabendo por que ele assim é, como poderia saber o porquê de toda essa natureza assim ser? De maneira alguma. Então, tinham mesmo que viver aparentando a vida inteira, de experiência em experiência, para ver se encontravam a razão de ser. Pesquisas e mais pesquisas, aventuras e mais aventuras, químicas e mais químicas. Só mesmo quem vive de imaginação é que podia viver assim a vida inteira, a querer descobrir o que sua imaginação ou que suas imaginações não podiam de maneira alguma alcançar, o estrelado do desencanto. Por serem encantados, então, sempre ficaram multiplicando todas as ruínas, ou a viverem de aventuras imaginárias, procurando conhecer e saber aquilo que o seu ser imaginário, por ser encantado, não podia, de forma alguma, chegar à conclusão do ser real. E assim, o animal basta ser animal para ser confuso consigo mesmo e com tudo. É o natural do animal, por viver de coisas imaginárias. É o modo do animal se dirigir e de forjar imaginariamente com a vontade e muita vontade de acertar. Mas acertar o quê? O encantado podia acertar o quê? Coisa alguma, por ser encantado, pois não sabe por que era encantado, não sabe por que é um sofredor, não sabe por que vive aí exposto a todos os males, não sabe o porquê é um condenado a sofrer e um condenado à morte, pois nunca soube o porquê de tudo isto. Como é que podia, na imaginação do encantado, com as coisas imaginárias do encantado, chegar ao ponto básico da solução, do que ele? De forma alguma, de maneira alguma. E aí está, só mesmo de fora é que podia vir o conhecimento do desencanto do encantado. De fora e de onde? Do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A base que é o mundo do animal racional. O mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, sempre lutaram muito para nada. A vida do nada nunca souberam, nem o porquê desse nada. A não ser agora, que já sabem o porquê desse nada. O porquê desse tudo aparente que acaba em nada e termina em nada. A vida de quem não sabe nada, de quem não sabe por que surgiu do nada, de quem não sabe o porquê foi feito do nada, de quem não sabe e não sabia o porquê terminava em nada. É mesmo um encantado, sofredor e amargurado, cego de olhos abertos, vivendo e sofrendo a vida inteira, e sonhando com as aparências, como se as aparências fossem verdades, como se as aparências pudessem ser reais, como sempre todos viveram de aparências, à procura da razão do seu ser, e nunca o encontrando, como nunca encontraram, a não ser agora, em mãos de todos, o porquê dessas batatadas todas, grelando assim, desse jeito, multiplicando com suas raízes o sofrimento. E já estavam em um ponto de não aguentarem mais, devido à vida do encanto ser um primarismo descoordenado, e por viverem de coisas imaginárias, como se nas imaginações dos seres tivesse a solução real da sua existência e da existência do mundo em que habitam. Hoje, vejam quanto tempo perdido, quantas lutas sem recompensa na vida do encanto, na vida do sofredor, que não sabia por que sofria tanto, vivendo quase como um outro animal qualquer, sempre em vagas esperanças de tudo alcançar de bom, e sempre tudo ficando na esperança. E hoje, com todas as soluções em mãos de todos, o verdadeiro prato, o prato racional, o prato literário da imunização racional. E assim, todos hoje mais felizes do que nunca, por estar em mãos de todos o conhecimento verdadeiro da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos sabendo o porquê dessa vida se constituir assim, desta maneira.